aprenda a respeitar o homem mau. Você! Você! Você! Você! Você! Você! Você! Você! Aprenda a respeitar o homem. Você! Você!